Fora do normal, cobertura da forma que te move de faca. Você bonita, sente sexual. Vou aprender tudo como você não é igual. Quando vem dessa dessa forma, tava original. Fico no bem malaco, fico fora do normal. Lala, corre, me passou lá. Quando você me dança, fico sem falar. Fico arrepiado quando você rebola. Você não tem original. Quando me dança lento é melhor que rápido. Faço dançar com a sogra, teu avô e marido. Todo nunca fui tímido. Quando tô no micro de casquetes eu dou. Te pego, te toco, te beijo, te pego no teu mundo. E depois não diga que sou fude. Vem para Comendo porque tá na hora de dançada. Yeah! Ah!